swing do bom para quem mereça. Água de coco rolou, meu bronze. Singou, singou, singou, moreno que vem de longe, onde rola carnaval, agite. Agora decore o refrão, se prepare e grite. Aqui vai lá, vem aqui, vai lá aqui. Agora decore um refrão que vem da Bahia. Bate na palma da mão quem quer alegria. Agora decore um refrão que vem da Bahia. Aqui vai lá, vem aqui, vai lá aqui. Aqui vai lá, vem aqui, vai lá aqui. Aqui vai lá, vem aqui, vai lá aqui. Aqui vai lá, vem aqui, vai lá aqui. Vai! Prepare seu corpo, cabeça, swing do bom para quem mereça. Água de coco rolou, deu bronze. Singou, singou, singou, moreno que vem de longe, onde rola carnaval, agite. Agora decore o refrão, se prepare e grite. Ah!